De quebrada, de esquina, de mãos dadas, de histórias, de moleques, de boa. De boa, de boa, de boa. De tantas mulheres. Mulheres. Quantas mulheres? De tantas que hoje não me querem. Querem. De vários que se foram, de vários que ficaram, de vários que acertaram, de vários que falharam, de vários que mudaram pra melhor. De tantos que se tornaram pior. De um montão que criticaram o que eu escolhi, e de poucos que se juntaram a mim. De tantas corridas, de tantas histórias, de alguns que até tentaram e não tiveram glórias. Se for pra mim cair, que seja assim no corre. De hipnote.